567 Decolou 39, está no controle 119 Decimal 35. 935. Delta 3567, decolado. 3567, contato o radar, sobe o nível de voo 380, eu sei da Arbor. Arbor 380, subindo, 3567. Azul 4206, autorizado a LR, mantém cabeceira 10. Quatro, assistente de identificação, desce ao 050, na proa de TAP número 1, para aproximação, velocidade e critério do comandante. Eu 3567. 3567, prossiga. É como coordenar direto é LEFA? Se for atrapalhar aí. Autorizado, LEFA. Certo. Azul 206, chame controle 119 decimal 35. 935, muito obrigado, boa noite, Azul 4206. Controle Salvador, Azul 4206, boa noite. Boa 4206, chame contato radar, sobe o 370 na saída PUCA. Saída PUCA, 4206. Localizador visual, voo no 612. Voo no 612, torre 7186, bom posto. 86, obrigado. Torre de salvamento. localizador, boa noite. Voo no 612, estabilizado, localizador. Voo no 612, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Provado, Tim Tech. Pista 1 no 0, vento 150 graus, 06 nós. Teve pouso 1 no 0, gol 1 no 0. 273, atendendo a edificação, desce ao 060, chegada bom. 3567, agora com centro Recife, 1260, secundário 1288. 1260, chegou no 86, 116, agora 6 horas e 15, que não tinha certo na Salvador. DJ Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 286, ajuste a 10 no 3, bom voo. Obrigado, DJ Alfa, lá de correndo, 286, 03, bom voo. No 612, no solo 48, livre direito, time solo 12, 1 no 19. 209 ali, né? O 1 no 19. Não copiou, PB? 147 é copiado, segue o Boeing, até o ponto de espera, Índia Alfa, 1864 lá, ajusta no 0, no 3, tem um bom voo. Autorizado na linha e manter cabeceira 1 no 0. 02, bem-vindo, Alfa Juliette Porto 8. Obrigado, Alfa Juliette 28, gol no 6. Recife 5495, Recife agora 1251, secundária 3325. Decolou 5-2, chama e controle 1-9-9-3-5. 1935, obrigado. Controle Salvador com 1-8-5-6. 1-8-5-6, contato, sobe o 390, sai da PUCA. PUCA, 390. Botão 3894-2000. Ajuste, chego no 0, no 3, está livre LS e é posto estabilizado. 2000 pés no 0, no 3, está autorizado LS, tem 3894. 1273, confirma indicada. Indicada, certo, certo, registrado. Dente está reautorizado 4000, ajuste no 0, no 3. 4000, no 0, no 3. Web 7720, decolou 5-4, estamos no controle 1-1-9-35. 1935, mano. Boa noite, Web 7720. 20, contato, radar sobre o 360, sai da EL. Da EL, 360, 672. Se vão aprovar de da EL da Presidente, Web 720. Lida. Lida, obrigado. Manda foi o que chamou? 3, 2, 9. 340.4. Guarulhos, rota via 344, autorizado, decolando 1-0, com curva pela direita, antecida da Euleda, a ponteira voa Abride, anteceptor Evisa, conforme. 5-1-64, transponder, controle opere 1-9-135. Estou repetindo a rota novamente. Quais são as saídas? É da Euleda e a pós-veira desconsidere B. Vai voar Eudes, em Eudes intercepta a aerovia. Autorizado 340 para Guarulhos, pela rota de 144, decolando 1-0, na saída da Euleda, após Eudes intercepta. 5-1-64, transponder, intercepta o controle da aerovia. Confere, chama o condutor para o posicionar. Já aprovado 360, pode ser? Já 360 aprovado, volta via Pesulu 1-0, decola 1-0, curva direita, antecida da Euleda, após vida voa Bridge, antecepta aerovia e se é conforme. 5171 no transponder, controle PR1 no 9 decimal 35. Quando o plano para o posicionar no portão 4. No 273, descida até 3 mil pés. Estou 3 mil, 273. Tem 3894, torre 118.6, bom pulso. 18.6, 3894, obrigado, bom trabalho. 3897, portão 05, está aprovado, chame para o táxi. Torre Salvador, boa noite, tanto 3894, 3 milhas do tempo para me chamar. Tanto 3294, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 150 graus, 0-6-9. Autorizado, pouso no 1-0, sente tanto 3894. Centro agora 12545, secundário 12685. 2545, pode confirmar que está aí? 12685. 265, obrigado, 265. Linha 720, Recife agora, 1251, secundária 3325, bom voo. 351, 3325, bom. Autorizado ele é, gol 1273. 1273, tu aí, 118 mesmo, pulso. Boa. Guarulhos, aguarde cópia 6259. Oi, voo 273, boa noite. Voo 273, boa noite. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2. Autorizou Guarulhos 360, apesar do 44, decola da 10, direita da Eulê da Eudes. Uno no 9 decimal 35, aciona 5170. Firmando Dael Leda após Leda Eudes. Dael. 01 na aguação, um instante, tem tráfego à retaguarda para iniciar táxi. Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Gol 273, autorizado pouso, pista 1, 0, vento 1, 9, 6, 0, grau 0, 6, 9. É. Falou, Comodoro, é o 3894, livrou a pista. 3894, boa noite. Repórter antes da taxa Juliette. Espera antes da Juliette, 3894. Gol 601, coordeno com a equipe de solo para puxar logo após a passagem do TAN retaguarda. Solo 04, liga direita, semi solo 1129. Direito 219, grau 1129. São Salvador, boa noite, o gol 1273, branco. Boa noite, 1273, mantém a posição antes da taxa direta. Vai manter antes da Juliette, o gol Gente, agora só um instante para ingresso, vou ter a posição de 2 metros. Decolada 07, sendo controle 1-1-9-35. Controle 0936, tem uma boa noite. 3-23, o PAB não copiei. 18-6 no ponto de espera da 1-0, ajuste 1-13, tá livre o voo 601. Portão 3894, portão 2, está autorizado ingresso. Portão 2, autorizado ingresso, o 3894. Bono 273, portão 3, seguindo o trago. Portão 3, seguindo o trago, Bono 273. Autorizado, portão 3897. Prodileida, obrigado. Gol 901, motorizado alinhar e manter cabeceira 1-0.